coming back direct line to Tel Aviv Delta. Boa noite, Sideral 9973. A linha e mantém pista 10. A linha mantém pista 10, Sideral 9973. O 723 autorizado do cita para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado o LS 78 como 0, reporte estabilizado. 2.000 no 0, 1 no 5, reporte estabilizado no 723. Livraram no 219. Livraram 219, 6310. Livre decolagem pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Cátero 305, chama o centro do CIF na frequência 1.2.85, secundária 1.2.5.45. Corrija, tem um bom voo. 198.9973. Federal 9973, contato radar na decolagem, escuta via CDHL para o nível 360. CDHL 360, 2000, posso falar, Leda? Autorizado, Leda. Leda 9973. Palermo 612, desça via para 2000 pés, ajuste 1015, está autorizado o ILS X-Ray, pistão 10, repete estabilizado. Pitch autorizado, alinhar e decolar pista 10, vento 180 graus, 9 graus. Autorizado, alinhar, decolar, está 10, 4 graus. Substation, chama esse negócio de Recife, 251, dando 23.8. Geral, as nossas chama Recife, em 251, alterna 23.8. 25132, obrigado. Controle 119, controle 119.8, bom voo. Controle 119.8, 4959, boa noite. 215, boa noite. 212, você está desvio à direita? 212, está desvio à direita? Autorizado, pista 10, vetor 7, 0 graus, 109. Pouso, pista 10, 7, 2, 3. Azul 4959. Azul 4959, contato radar da colégio, submotão no 40, 0, 0, coral. Submotão no 40, coral, 4959. Azul 12, vida ali, se chama estabilizado. 4959, voo e coral. Autorizado, piloto, coral 4959. Solo 0040, libera direito, chame Solo 21, decimal 9. Pela direita, confirma direito 219. Afirmo, 1219. Só correu de fechada ainda a venda da Hércules via Delta? Acabou de liberar, o senhor deu sorte. Acabou de liberar o trecho, mas tem uma viatura da Infraero próximo ao local, verificando a passagem da sua aeronave no trecho que foi consertado agora. Mas a princípio está liberado, ok? Ah, tá bom então, obrigado, hein? Oi, Salvador, boa noite, 5972, Índia, próximo ponto espera na zero, pronto. E o 5972, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada, no 5972. Sem parada, autorizado a alinhar e decolar. O vento, 170 graus, 99. E o 5972. O Xanã 6212, complete a final, Xanã Torre 1895. Boa noite, Xanã 6212, autorizado, Helena. Xanã 6212, boa noite, continua a aproximação, guarda a autorização de pouso. Acho que é um pouco baixo, 6212. Só um minuto. Linha 5972, decola aos 43, chame controle 119, decimal 8. 119,8, obrigado, boa noite. Xané 6212, pista livre, pouso autorizado. Vento 170 graus, 109. O Xané 6212. Livre pouso. Pode confiar o presidente, se a pista seca ou molhada. A suíta da Eleda. 5972, contato radar de colagem após 2000 pés, autorizado direto Eleda. Direto Eleda, Rio 5972. Só não chama o 219, por gentileza? Só o 219, só o 223. Torre, o Torre Salvador, muito boa noite, eu ajudo aí, sempre está ficado. Quem 959, o Nelson Lucita que vem atrás de Yukov. Yukov, a senhora poderia trocar, por favor? Trocar para trás? Índia Lima, pelo Oscar Victor. Índia Lima, pelo Oscar Victor, na troca, para trás, direto. Solo aos 4-5, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0-9. Sim, livre decolagem, o azul 2-7-4. Azul 4959, sobre montanha, já sinal no 60. Obrigado, no 60, 4959, obrigado. Decola 48, controle 119, decimal 35. Corrigindo 1198. Semana 198, azul 2774, boa noite. Voo 9932, ali mantém pista no zero. Ali mantém 5972, chame o centro do Recife, na frequência 1251, secundária 123, decimal 8. 1251, secundário 12325, Rio 5972. Rio 5972, a frequência secundária é 123, decimal 80. 12380, afirmativo. Obrigado. Bom, Rio Salvador, muito boa noite, azul 2774. Cumprindo o perfil da Coral, cruzando agora 1800. Azul 2774, contato radar na decolagem, sobre a via Coral para o nível 160. Via Coral, nível 160, azul 2774. Nós Azul 4107, aceno identificação da presente voo IPAP, cancelada a restrição de velocidade, 2 para nível de voo 050, ajuste no 095. Boa noite, Conal 32500. 9932, contato radar da decolagem, segue a via Pouca para o nível 390. Pouca 390, 9932. Aí 4959, contudo. Mantém a subida para o nível 160. Está 1 milhas do limite da terminal. Serviço radar encerrado. Chame o LES, frequência 120 do sinal 1. Voo 1134, boa noite. Ponte espera a pista 90, pronto. 1-1-3-4, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 70 graus, 79. Está autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, voo 1-1-3-4. Para presente o Vituna, deixa para 2.000 pés, ajuste no 095, está autorizado e ali é o que está no 0, repete estabilizado. Vituna, descendo para 2.000, autorizado em LS, estamos no portal estabilizado, 4.107. 34, decola 55, chame controle 119.8, tem um ótimo voo. Obrigado, 198, ONU 134. Pedido de voo na Prodimari, para o seu estado de Oxalá da Mar, ajuste no 015, informe no idade do estudante. Negativo, mantém a Prodimari. São três, Salvador, boa noite, 136.00, passando 180 para 150, transformação isso. 4600, plano de identificação. Está cancelada a restrição de velocidade, mantenha Via Mari, 2 para nível 050, programe sua navegação para após mais voadura. Após mais voadura, estamos 050, 130.00. Salvador, voo no 134, boa noite. Voo no 134, contato radar da decolagem escuta via PUCA para o nível 350. 350 na PUCA, no possível, voa Aracaju. Gente, inicialmente mantém o perfil, temos tráfego da companhia aqui à frente mantendo o perfil da sede da PUCA. Positivo, 934. Voo 9932, chame o centro do sítio na frequência 12685, secundário 12545. Voo 9932, controle. Brasília. Chame Recife, na frequência 12685, secundária 12545. 152 controle. Está sendo indicação, deu fazer a chegada a Mari para o nível 060, ajuste no 015. Está cancelada a restrição de velocidade da chegada a Mari. Cancelada a restrição de velocidade, é 060. 3152, está autorizado manter a presente velocidade, informe caso necessário a redução. Traduzida a passarela 2224. Inicialmente será vetorado para prosseguir na descida. Curva esquerda, proa 060, seu limite é o Loki. E desça para nível de voo 080. esquerda por 060 no limite ao lote de peso para quanto? 060? 080, informa o tráfego pessoal 3 horas, 9 milhas, como Nordeste, Webbus 320, passando nível 160 em descida, vai seguir o tráfego na sequência. Silva, então desço para 080. Afirma, 080, ajuste na 095, passarela. Silva. Vamos 868, acione identificação dessa via chegada Mari, para a nível 090, ajuste no 095, número 5 na aproximação. Via 090, ok, nós já queremos a velocidade. Redução inicialmente para 2409. 149, 1813, 134, passe nível 180, chame Recife, 12685, secundário 12545, por favor. 2625-2545, obrigado. 3600, desça para 2000, pés na 3 de 1, está autorizado ILS Exclusive, estão no 0, reporte estabilizado. 3624, mantenha na descida velocidade máxima de 2309. Desculpa, de quanto? 2309, tem condições? Silva, 2309, 205. E o 3600, está rodando 2015. Deixa, pode estabilizado. O azul 4107 estabilizado no localizador na 1090. Azul 4107, completa a final de chame torre 1895. Torre 1108 do 195, boa. 1521 da presente, desça para 4000 pés, ajuste no 095. 4105 da 3152. 4107, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1,60 graus, 8 nós. Esse pouso no 0, 4107. 68, autorizado, nível de voo 070. 070, nós, 68. Passaria do 2224, desço para nível de voo 050. Desço para 050, 2224. Google 774, 7 milhas para a posição coral, seu radar encerrado, chame leve no 20, decimal 1. Passaria do 2224, reduz a completa redução de velocidade para 2009. Reduzindo para 200 mais, 200 mais, passaria do 2024. 152 está indicada? 250, tá presente. A gente tem condições de manter até o próximo turno? Sim, a 3152 está autorizado a descida para 2000 pés, ajustando 095. Está autorizado a descida para 3000 pés, ajustando 0, reporte estabilizado. E 2000 pés, 905, reporte estabilizado no ambiente aqui, está entregando. Passarei do 2224, informo que nessa prova é interceptar o ILS. Informo que resta de tráfego foi só 3 horas, 8 milhas, mesmo rumo, é 2320, passando nível de voo 070, descida para 2000 pés, com um grave de 250. Passarei do perdão das 4, 15. Passarei 2224, desce manter a 4 mil pés, ajuste 1015. Desce para 4 mil pés, ajuste no 0, no 5, 1015. Gol 1868, desce para nível de voo 050, após uma centena, reduz a velocidade para 2109. Desce do 0, ao passar uma centena, reduz para 2109, 1868. Passando Duna, estabilizado no ILS Capavista, já, 3600. Tá, 3600, completo a flecha no TV, no 1895. 1895, já, 3600. Salvador, boa noite, tanto 3600, sinal de 1-0 ainda, 7 milhas. 3600, boa noite, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, 7 nós. Autorizado, pouso 9-0, 7, tanto 3600. São 3152, lotou para o interceptar, fuso localizador, cruza a direita, proa 065, reporte estabilizado. Direita 065, reporte estabilizado, na 3152. Continua a descida, 2224. Aparei 2224, inicialmente desça até 3000 pés, ajuste no 095. 3000, passarei 2224, indique 1015. Bom, 1868, está autorizado descida via para 2000 pés, ajuste no 095. 2025, 1868. Nessa proa, fica certa possível, das 4? Autorizado. Positivo. Então, você está autorizado a descer no glide. Descer no glide, positivo. De operação para o sequenciamento, mantenha presente proa do início localizador. Para manter a prova, inicial, ótimo, 1868. estabilizado na 31, no 52. Tá 31 no 52, chama a Terrino no 895, bem com isso. 895, tá 31, no 52. Salvador, tá 31, no 52, boa noite. Tiraça de tráfego 10 milhas à sua frente, em 12 horas, o ATS-72, com grau de 160, inicia redução para 1809. Vai chegar, Danilo, boa noite, até hoje. Direita, salvo 2, 1, decimal, 9. Direita, salvo 2, 1, 3, 6, 0, 0. Estação, dessa linha chegada a Mário, para o nível 0, 5, 0, ajuste no 0, no 5. Parede 224, completa a sinal de chame torre 1895. 1895, boa noite. Torre de Salvador, passarela 224. Autorizado EDF, X-ray, reporte estabilizado. Direita 060, vai informar estabilizado, boa noite, 68. É 1098, vou ITAP. Hoje ITAP, 098. Salvo 1, 3, libera a direita, salvo 2, 1, decimal, 9. Direita 1, 9, tá 3, 1, 5, 2. 3, 2, 2, 2, 4, visual para o campo. Visual contigo, 2 de julho, posicionado. 2, 2, 2, 4, da passarela do povo, autorizado pelo Sono 0, vento no 7, 0, grau 7, 1. Autorizado pouso no futuro 2 de julho, 2 de julho. 1868, complete a final chame para o Salvador 1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa noite. 1-0-9-8, voo Duna, desça para 2000 pés, autorizado em LF, repete estabilizado. Duna 2000, repassar a estabilidade de 1-0-9-8. Paris 2224, solo 1 no meio, libera a direita, solo 1 2 1 decimal, 9. Libera a direita, solo 1 2 1 decimal, 1. Negativo, 1 2 1, 9. 1 2 1, 9 então. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 8-9. Livre pouso 1-0, 1-8-6-8. Salvador, Oceaner, 6224, ponto estado no 0 ponto. 6224, ali mantém pista no 0. Ali mantém no 0, Oceaner, 6224. Controle da sua identificação. Aproveitando 3, contato radar 61 no milho, nordeste de Salvador, vem na frente de Bosque, para que você possa chegar da bomba, ajuste no 015, informe no 10 do tipo. Bosque, 015, chega na bomba, informará no ponto ideal, ajuda 200 na frente. Direita, salvo 21, decimal 9. Direita, vejam nossa transformação, bem no meio da pista, próxima Fox Track, em um pássaro bonito. Noite 68, prossiga. Bem no meio da pista, próxima Fox Trot, tem um pássaro morto, bem na faixa. Ah, tá ok, a gente vai pedir pra Israel fazer uma vistoria, obrigada. De nada. Portugal, Beirão, Sustrinho, Scott Calvete, do Centro Flight Level 050, Planet 1014. Portugal 022, do you have conditions of maintaining speed now? Roger. 6224, por gentileza estimada para a decolagem. No 3 em Palmo Trágico, 2 horas, 25 milhas, rumo sudeste, um Airbus 330-200, passando no Jomo 40 invertido, em como que irá seguir o tráfego na sequência. Só para informação, em torno de mais 2 minutos aí a gente vai te liberar, ok? Tá ótimo, então. Vamos lá, você não se toma com a temperatura. Obrigado, meu Deus. Passando autorização, 0-1. Com o pássaro há pouco tempo, a aeronave já está recolhendo o pássaro da pista, em torno de mais alguns instantes já será liberado. Peço que o senhor reduza para a mínima, para que não efetue nenhuma arremetida e não possa comprometer o seu pulso, ok? Já reduzindo para a mínima, 098. Livre decolagem, vento 170 graus, 9 nós. Livre decolagem, nós temos chamada de nós. Approach runway 023, descend 2,000 feet, QNH 1014. Nós dois pouso autorizado, vento no 70 graus 9 nós. Livre pouso, pista 10, bom, 09. Tsunami 224, decolado ao 26, controle 11935. 935, obrigado, boa noite, Tsunami 224. 1798. 19, Oi, Salvador, o Rio 5974, ponto 0, pista 0, pronto. Rio 5974, mantém o ponto 0. Mantém ponto zero, Rio 5974. Matheus, saída Conde, Bruno 90, Oceaner 6224. Rio 5974 ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, Rio 5974.